buracos brancos, montanhas sem fim. Muito longe, em outro país. Que saudade me vem a lembrança. Penso em Deus e me ponho a orar. Vai, missionário, eu te abençoo pelas campinas sem fim. Tens a semente, siga em frente, almas te esperam além. Sou teu Deus e estou ao teu lado. Minha graça eu quero te dar. Vá plantando a minha semente, semente bem alegre ao eu mandar. Vai, missionário, eu te abençoo pelas campinas sem fim. Tens a semente, siga em frente. Mensagem da cruz. Fale bem de meu filho Jesus. Diz ao mundo que breve virá. É feliz quem a ele aceitar.